É você que é engraçadinha? Muito prazer em conhecê-la. Linda de viver, que gracinha minha tentação. Conhecer você trouxe vida minha inspiração. Pra te decantar, dizer nessa canção que eu me apaixonei, me entreguei de paixão. Vivo a te olhar pra chamar sua atenção, mas minha timidez não me deixou coragem de chegar pra te declarar, ah, todo meu amor. Mas hei de conquistar um cantinho no seu coração. Engraçadinha, minha vida, oh, engraçadinha. Eu me apaixonei, tão linda, linda assim. Me amarrou, me enfeitiçou. És minha vida. Vamos dançar, linda de viver, de viver. Que gracinha minha tentação, conheci você, da minha inspiração, pra te decantar, oh, oh, dizendo essa canção, é que eu me apaixonei, me entreguei de paixão. Vivo a te olhar pra chamar sua atenção, mas minha timidez não me deixou coragem de chegar, oh, pra te declarar, ah, todo meu amor, amor. Mas hei de conquistar um cantinho no seu coração. Engraçadinha, engraçadinha. E eu me apaixonei,